Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Iniciamos agora na Rádio Boa Nova o programa das Palavras de Esperança, o seu programa de sexta-feira de manhã, em que olhamos para a liturgia de cada domingo. Neste caso, vamos nos concentrar na liturgia do quinto domingo da Páscoa, de 28 de abril. Hoje tenho comigo o seu padre Pedro Simões, que se junta a esta emissão das Palavras de Esperança. Seu padre Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Liliana, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Boa Nova. Seja então muito bem-vindo neste dia 26 de abril. Seu padre, ainda há bocadinho comentávamos da grandeza das comemorações do 25 de abril, nomeadamente ontem, dia 25 de abril. De facto, foi impressionante aquilo que fomos vendo. Sem dúvida alguma, eu tive o prazer de acompanhar praticamente durante quase todo o dia as celebrações, né, através dos nossos canais de televisão nacionais, e pelos comentários que fui escutando ao longo do dia, de facto, só mesmo no 1º de maio de 1974 é que as pessoas que o viveram encontraram tanta gente na rua, sobretudo a fazer aquele percurso da Avenida da Liberdade até à Praça dos Restauradores em Lisboa. E muita gente nova, não é? Muita gente jovem, uhum. Sim, é verdade. Ao contrário do que se estava a pensar. Sim, e do que já foi outros percursos também ali realizados. Portanto, ontem houve, assim, uma maior mobilização da população a defender os valores de abril. Seu padre, pela sua idade, não viveu no tempo da ditadura. É já posterior a isso, mas tem ouvido relatos também, estudou também, todos estudámos, faz parte da nossa, ainda que de uma história recente. Estudámos, e nossos próprios pais e avós também nos transmitiram e partilharam connosco o que é viver sobre o antigo regime e sobre o novo regime da liberdade, claro. Algo que não queremos, ninguém quer repetir. Ninguém quer repetir, embora muitas vezes parece que aparentemente alguns queiram regressar aos tempos antigos, mas é para a frente que se anda e não para trás. É isso mesmo. Portanto, todos temos que, de alguma forma, contribuir para que a democracia continue a imperar e os valores de abril também. Seu padre, vamos então concentrar-nos no nosso programa. O próximo domingo é o quinto domingo da Páscoa, mas vamos aqui também traçar outros olhares, nomeadamente no Vaticano. O Papa evocou o 10º aniversário da canonização de São João Paulo II, rezando pela paz. É verdade, já se passam 10 anos da canonização do Papa dos Jovens, e que foi um verdadeiro arauto, quer nas suas palavras, quer nas suas ações, da paz, não é? Como seria hoje se São João Paulo II estivesse entre nós, e o que diria e qual seria a sua apreciação acerca do mundo e da sociedade em que nos movemos e existimos? Provavelmente seria a mesma, não é? É curioso porque o Papa Francisco, ao longo destas últimas semanas, ele todas as quartas-feiras de manhã faz as suas catequeses, não é? Umas vezes na Basílica de São Pedro e tantas outras vezes, digamos assim, naquele espaço onde todos poderão ouvir as catequeses. E ele tem vindo a fazer algumas catequeses acerca das chamadas virtudes cardeais, não é? Falou-nos da prudência, falou-nos da justiça, falou-nos da fortaleza e da temperança, e na passada quarta-feira vai-nos falar, ou foi-nos transmitido, as virtudes teologais, que são três, que é a fé, a esperança e a caridade. E ele, falando do testemunho que São João Paulo II nos deu, destaca sobretudo a sua perseverança perante o mundo e uma sociedade que eram contrários à vivência da fé. Não esqueçamos que São João Paulo II teve um papel determinante, digamos assim, na democracia do seu país, da Polónia, que era dominada pela União Soviética e pelo comunismo. O Papa São João Paulo II, apesar da sua presença ser muito discreta, foi um dos que mais contribuiu para a queda do muro de Berlim, digamos assim, uma presença discreta, uma presença silenciosa, mas forte e pujante ao mesmo tempo, e ao qual o Papa aqui nos quer recordar. Aliás, o Papa Francisco também nos diz que, exercendo bem estas virtudes, a fé, a esperança e a caridade, encontramos aqui um verdadeiro remédio contra a autossuficiência, não é? Quando o homem se acha a si próprio Deus, tudo está estragado. Mas se tiver Deus presente na vida e no coração, e reconhecendo que há alguém que rege o mundo e que rege a sociedade, e esse alguém é Deus, é Jesus, a soberba não domina a sua vida e o seu coração. Antes, pelo contrário, dá lugar à simplicidade e à humildade que todos nós somos chamados a viver no nosso próprio dia-a-dia. E que pode ser, digamos assim, uma das resoluções para o fim das guerras que existem no mundo. Pois, se fosse assim... É? Porque para dialogar é preciso cada um deixar de pensar que é Deus. Verdade. Quer de um lado, quer do outro. Ter alguma humildade, não é? Exatamente, porque aqui não há os bons e os maus. Não é? Numa guerra todos nós somos sempre maus, digamos assim, não é? Independentemente de quem seja o invasor ou o invadido, não é? E quem está a lucrar com isto, digamos assim, são as grandes economias da guerra, não é? Os fabricantes de armas. E ao qual o Papa Francisco constantemente critica, e bem, não é? E bem. Muito bem. Seu Padre, há bocadinho falávamos do 25 de Abril, também trazemos de novo o tema para destacar um novo livro que sublinha o impacto da guerra no conflito de paradigmas sobre o país e a religião. Foi uma obra lançada pela Eclésia e o Centro de Estudos de História Religiosa. É verdade. Pouco se tem falado do qual foi verdadeiramente o papel na Igreja no pré-25 de Abril e no pós-25 de Abril, não é? Normalmente as vozes mais críticas da Igreja costumam olhar para a Igreja Católica no tempo do Salazar e do Estado Novo como sendo conivente com aquilo que estava-se a passar, quer ao nível nacional, quer ao nível das colónias. Mas nem sempre foi assim. Todos nós conhecemos a verdadeira proximidade que existia entre António de Oliveira Salazar e o Cardeal Sergeiro, o Patriarca de Lisboa à altura. Eles eram amigos pessoais, tinham estudado os dois em Coimbra. O Cardeal Sergeiro na Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, o Dr. António Oliveira Salazar na Faculdade de Direito, e ambos, digamos assim, ajudaram a dar um especial enfoque àquilo que ainda hoje existe, que é o Centro Académico de Democracia Cristã em Coimbra, onde neste momento funciona o Instituto Universitário Justiça e Paz. Salazar e Sergeiro foram um dos grandes impulsionadores desse Centro Académico de Democracia Cristã. À altura, Salazar até nem era republicano, era monárquico, mas pronto, o pensamento das pessoas vai evoluir ou para bem ou para mal. E essa amizade ficou sempre, quer dizer, mas não podemos confundir amizades pessoais com aquilo que era o pensamento global da Igreja, não é? Recordemos o testemunho de Dom António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, que com a célebre carta que escreve a Salazar, o Bispo do Porto escreve uma carta dura. Critica sobretudo o corporativismo de Estado, e ao qual Salazar responde com o exílio que ele teve que fazer, numa primeira fase em Paris e depois numa outra segunda fase em Roma, no Vaticano, onde depois só regressou quando o Salazar caiu da cadeira, digamos assim. Já só regressa ao país de António Ferreira Gomes quando Marcelo Caetano toma o poder e faz com que ele possa regressar. Portanto, também temos vozes bastante dissonantes dentro da Igreja e dentro da própria hierarquia da Igreja contra o regime que então vigorava. Custou caro, não é? Custou-lhe caro e também. Custou caro. Não, mas eu digo isto porquê? Porque às vezes temos uma interpretação muito pessoal e única do que se passou. E não é bem assim, não é? Nem todos na Igreja, digamos assim, aceitaram o regime autoritário de Salazar. Antes pelo contrário, não é? A única verdadeira proximidade que existia era entre estas duas personagens, estas duas pessoas, não é? Era uma questão antiga de amizade universitária. Muito bem, portanto este livro chama a atenção exatamente para isso. Chama-nos a atenção disso e fala-nos também de outros aspectos. Também faz-nos uma leitura global do que é que a Igreja e o Magistério dos Papas diziam acerca daquilo que se passava no país de Salazar. Um país fechado, um país conservador, avesso à modernidade e ao progressismo. E é curioso porque já o Papa Pio XII, o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI, digamos assim, criticam este fechamento de Portugal. Sobretudo o Papa Paulo VI, que no Magistério vai falar-nos, digamos assim, da importância do diálogo para a paz, com uma crítica indireta à guerra colonial que Portugal tinha feito nas partes ultramarinas em África. Não é? Paulo VI não fala concretamente de Portugal, manda, digamos assim, uma indireta ao nosso chefe de Estado de então, de Salazar, para acabar o mais depressa possível com essa guerra que não fazia qualquer sentido. Não é? Aliás, todos nós recordamos, aqueles que estudam mais afincadamente a história de Portugal e a história da Igreja, de que Salazar não gostou nada da visita que o Papa Paulo VI fez à Índia. Porque o Salazar pensava que a Índia toda era de Portugal. E o Papa vai fazer uma visita à Índia e nem sequer, digamos assim, comunica que vai fazer essa visita a uma terra ultramarina portuguesa. Digamos assim, sabemos que a partir dessa altura há um corte entre o Estado Novo e o Vaticano por causa dessa situação. E depois, lá está, leva depois Paulo VI a escrever essa encíclica de que a guerra não é a solução para nada, todos são perdedores. Pelo contrário, sendo arautos da paz, todos somos vencedores. Este é um livro recente, seu padre, lançado agora, no âmbito destas comemorações. Foi lançado na passada terça-feira, portanto, este livro tem como coordenação Edgar Silva, que é um investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, portanto, mas tem depois o contributo de alguns historiadores, nomeadamente o historiador António Matos Ferreira, que na parte do seu contributo neste livro também nos fala de um acontecimento importante muito pouco antes do 25 de Abril, que foi a célebre passagem de ano 72 para 73 na Capela do Rato, em Lisboa. E nesta vigília estão presentes vários jovens que rezam pelo fim da guerra colonial, que não fazia qualquer tipo de sentido. Portanto, nós, às portas do 25 de Abril, vamos vendo alguns movimentos até da própria Igreja Católica, não só na sua hierarquia, mas também nos próprios leigos, no sentido de, a pouco e pouco, irmos tomando consciência de que o regime já estava caduco e já estava velho e bacoco, e havia necessidade de facto haver a renovação, uma renovação que não era só nos rostos, mas sobretudo nas opções e na forma de ser e de estar no mundo e na sociedade em que se estava inserido. Tanto assim era que aconteceu a revolução, não é verdade? É verdade. Seu padre, na diocese em Coimbra, o dia da Igreja Diocesana vai ser vivida em sintonia com a Jornada Mundial da Criança, no dia 26 de maio, em Pombal. É verdade, todos nós sabemos que o Papa Francisco convocou uma grande Jornada Mundial da Criança nos próximos dias 25 e 26 de maio em Roma. Portanto, e a Diocese de Coimbra não podia deixar de responder este apelo provocado pelo nosso querido Papa Francisco. E no sentido de comemorar e de se associar a este evento mundial, portanto, no dia 26 de maio, precisamente, vai decorrer em Pombal, na Expo Centro Pombal, portanto, esta Jornada Diocesana da Criança, não é? Ao qual estão todos convidados, como é, vai estar presente, não é? É claro que é um programa todo ele voltado para a infância, mas que depois, ao mesmo tempo, traz todos aqueles que são os principais, digamos assim, educadores por trás de cada uma das crianças. Claro, as crianças pais, não estão sozinhos, não é verdade? São os seus avós, não é? E, portanto, digamos assim, também convidam-se a que todos possam participar. Todos os cristãos de todas as idades, e que se deve ver como uma igreja local viva e pujante, não é? Esta Jornada Mundial da Criança, perdão, já existia, seu padre, ou é o primeiro ano que vai acontecer? Não, isto é uma iniciativa do próprio Papa Francisco. Sim, isso eu já percebi. Quer dizer, nós em Portugal, todos os dias 10 de junho, o Santuário de Fátima proporciona a Peregrinação Nacional das Crianças. Portanto, em Portugal já é algo que se faz há muitos anos. Aliás, eu, das coisas que me recordo da catequese, e eu fiz os 10 anos de catequese, é que todos os anos é obrigatório ir à Peregrinação Nacional das Crianças a Fátima. E eu lembro-me de serem momentos muito bons e até intensos, vermos tantas crianças. Reparemos que a peregrinação é sempre todos os dias 10 de junho. A Peregrinação Nacional das Crianças, a seguir ao 13 de maio, a seguir ao 13 de outubro, é aquela que enche praticamente o recinto do Santuário de Fátima. Portanto, nós a nível nacional já tínhamos proporcionado pelo Santuário de Fátima. Não me recordo se já tínhamos falado sobre esta iniciativa. Esta graça de termos esta peregrinação. Agora, a nível da Igreja, digamos assim, a Igreja Mundial, da Igreja Católica, a nível internacional, penso que é a primeira vez que há um Papa que tem esta iniciativa. Portanto, se calhar querendo seguir os mesmos passos da Jornada Mundial da Juventude, talvez, sem não é? Dúvida, de aproveitar, digamos assim, esta luz acesa da Jornada Mundial da Juventude, não é? Que pode já estar a enfraquecer, claro. Digamos sim, assim, sim. Porque não? Porque não? E esta jornada vai ser quando? Jornada Mundial vai ser, portanto, a Jornada Mundial vai ser em Roma nos dias 25 e 26. Muito mas a Diocese de Coimbra proporciona, digamos, uma jornada diocesana de crianças, que vai ser no dia 26 de maio, no pavilhão da Expo Centro, em Pombal. Uhum. Portanto, durante todo o dia. O início será às 9h30 e depois conclui com a Eucaristia às 16 horas. Irão porque o pavilhão daqui, da Expo Centro, para quem não sabe, o pavilhão da Expo Centro fica na zona industrial do Dr. Manuel da Mota, fica mesmo à beirinha da A1, da autoestrada que liga Lisboa ao Porto. Saindo pela cortada que diz Pombal, é 100 metros do lado, do lado direito, digamos assim. É muito próximo da autoestrada. Tem bons acessos e milhares e milhares de estacionamentos para carros. Muito Portanto, bem. É um espaço muito, muito amplo. Aquilo foi construído para ser uma central de caminhonagem, mas depois não veio a concretizar-se. E agora é um espaço de eventos. É um espaço de eventos. Portanto, estão muito todos bem. Convidados a participar. Muito bem. E é a primeira jornada, digamos assim. Muito bem. Seu Padre, a nível local da unidade pastoral, tem também informação para partilhar? É verdade, tenho aqui pelo menos duas informações. Portanto, relembrar aos nossos irmãos e irmãs, quer aqueles que não pertencem às irmandades, quer sobretudo os que são membros das irmandades das diversas paróquias da nossa unidade, de que o dia da unidade pastoral este ano, excepcionalmente, será no próximo dia 5 de maio, portanto, com início às 10 horas, com a celebração da Eucaristia, e depois seguida de procissão com todas as irmandades, para o recinto de São João Paulo II, onde depois faremos a oração final. Muito bem. Portanto, está então. Também dizer que nesta celebração da Eucaristia se irá proceder à bênção das pastas dos nossos estudantes finalistas da ESTGO. Muito bem. Seu Padre, e também já agora recuperamos, porque temos vindo a falar sobre esta iniciativa, já nesta sexta-feira que acontece um fórum, não é? Sobre identidade de género em Oliveira do Hospital. É verdade, também já me estava a esquecer, ainda bem que a Liliana me recorda, é verdade. Portanto, gostava também de fazer mais uma vez um apelo a todos os nossos irmãos a estarem presentes. Uma sessão formativa, não é? É uma ação de formação, digamos assim, não é? Falar verdadeiramente se existe ideologia ou identidade de género, se não, qual é a visão cristã em relação a todo esse processo que já existe no mundo e na sociedade, ainda que discreto, ainda que silencioso, quer nas ações, quer até nas próprias palavras ditas e escritas dos documentos do nosso governo, a ideologia do género já está, não é? Agora, que resposta é que a Igreja pode dar em relação a isso, não é? É lícito, não é? A gente escolher quem queremos ser. Se nascemos homem, queremos ser mulher, é lícito fazer isso? Ou se nascemos mulher, queremos ser homem? Deus, de facto, não tem nenhuma palavra a dizer, não é? Quer dizer, nós não podemos esquecer que somos imagem e semelhança de Deus, não é? Isto é, somos seres com inteligência, com liberdade, com vontade, não é? É lícito ou não? Como é que é? E depois, se um dia viemos a arrepender, é possível haver um retrocesso, não é? Que implicações emocionais, afetivas, psicológicas e psiquiátricas e espirituais isso tem na vida de quem opta por ter um género diferente, não é? Será que existe género ou ainda continua a existir o sexo, não é? Porque eu recordo-me quando preenchia qualquer tipo de documento há alguns anos atrás, não é? O que aparecia era sexo, masculino ou feminino. Uhum. Agora já não é bem assim, agora já o sexo deixou de existir, agora é género, não é? Sim. Masculino, feminino, outros. Se outros, quais? Será, qual é a resposta cristã em relação a isso? Qual é a resposta da Igreja? É verdade. O que vai ser, digamos assim, discutido nesta ação de formação é a visão cristã do que é isto, uhum, da identidade de género. Há três questões, não é? Eu estou aqui a olhar para o cartaz deste evento. Há três questões que vão estar em discussão. Somos como nascemos ou como decidimos, sexo ou género, opção ou diferença, não é? Portanto, exato, são estas... Esta ação vai estar um pouco em volta destas três perguntas. Vamos ter connosco... Vai andar à volta disso. Portanto, lembrar que, pronto, a psiquiatra que vai vir dar a formação, portanto, é católica, uhum, praticante, uma católica convicta, e de modo que vai explanar a situação do ponto de vista católico, digamos assim, qual é a visão. Espero que haja muitas perguntas e muitas questões para serem verdadeiramente esclarecidas, porque às vezes as pessoas ouvem, mas depois não contrapõem. É importante haver a contraposição e haver quem discorde acerca daquilo que é a visão cristã, uhum, em relação à identidade de género, porque lá está, é através do diálogo que nós depois achamos caminho para um objetivo e uma meta comum, né? Aqui não se trata de estar digamos assim a excluir alguém que é diferente de nós e que pensa de maneira diferente de nós. Não, muito pelo contrário, não é? É importante também que haja espaço no mundo e na sociedade para a Igreja explanar a sua opinião. É certo, claro, que já estamos assim, longe das maiorias, sentido, mas não interessa. Não é? Mas faz sentido, não é? Portanto, vai ser pela... Porque doutora... nem sempre o pensamento da maioria é o mais correto. Claro. Portanto, vai ser pela doutora Ana Machado, não é? Psiquiatra. É, sim, sim. Portanto, e mais logo à noite, portanto, é exatamente hoje. Portanto, o local será às 21 horas no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Portanto, é uma ação aberta, sim, sim, a todos quantos queiram participar. A todos, crentes, não crentes, anti-igreja, pró-igreja, é para todos. É para todos. Muito bem. Portanto, fica aqui também esta partilha, esta iniciativa promovida pela Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Seu Padre, vamos então centrar-nos agora um bocadinho na liturgia, não é? Trata-se do quinto domingo da Páscoa, Sr. Padre. Ainda estamos neste período pascal. É verdade, mas já vamos caminhando também para o final, é certo. Sim. Mas ainda continuamos, de facto, a receber estas graças e estas bênçãos que nos vêm de Cristo ressuscitado. Uhum. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, e a pretexto de nos contar a inserção de Paulo de Tarso na comunidade cristã de Jerusalém, lembra-nos que a experiência cristã é um caminho feito em comunidade. Sem dúvida alguma, nós... O diálogo, a partilha, não é? São essenciais. Temos vindo a assistir à conversão de Saulo, não é? Saulo que depois passa a ser Paulo, até a própria mudança de nome implica aqui uma mudança radical e excêntrica na sua vida pessoal e na sua vida íntima com Deus, não é? Todos nós, se calhar, já conhecemos um bocadinho a história de Paulo, não é? Paulo que passa de perseguidor de cristãos a perseguido por amor a Cristo, não é? E neste episódio vemos que depois de Paulo se dirigir a Antioquia, para ser batizado pelo sacerdote Ananias, ele começa a fazer parte dessa comunidade cristã de Antioquia e depois é apresentado aos apóstolos através de um senhor chamado Barnabé. Os apóstolos ficam estupefactos ao verem que aquele homem que anteriormente perseguia cristãos agora se tornou um cristão verdadeiramente convicto. E os apóstolos acabam por ficar desconfiados dele. Como é que é possível um homem que assistiu à condenação de Estevão, do primeiro mártir, do primeiro diácono da igreja, e agora de repente vira um cristão convicto, não é? E o próprio Paulo dá ou conta a sua experiência e o seu testemunho de que levou a acreditar verdadeiramente em Jesus Cristo, não é? Que é a célebre visão de Damasco. O Senhor me apareceu e me pediu incessantemente que parasse de o perseguir. Porquê? Porque quem persegue cristãos persegue o próprio Cristo. E aquilo entrou e ecoou verdadeiramente na vida e no coração deste homem, que o fez verdadeiramente, digamos assim, mudar completamente a sua vida, não é? Ele já não foi o mesmo Paulo, não é? O Saulo perseguidor dá origem ao Paulo perseguido, não é? Aquela conversão que todos nós também esperamos na nossa vida e na nossa existência, e que às vezes parece que tarda a acontecer, não é? Mas que é possível, não é? Mas que é possível. E é isto que exatamente nos é mostrado, Sr. Padre. Mas que é possível, não é? Perante a desconfiança dos apóstolos, os apóstolos passam a acreditar nele por causa do testemunho dito pelas suas próprias palavras na primeira pessoa. Muito bem. Olhamos então, Sr. Padre, para a segunda leitura da primeira epístola de São João. Esta leitura lembra que na base da vida cristã autêntica está o acreditar em Jesus e o amar aos irmãos como ele mandou. Parece tão fácil. É verdade, não é? Lá está, mas aqui São São João, exercícios. Mas aqui São João, na segunda leitura, faz uma crítica que é muito atual, não é? É muito fácil nós dizermos que amamos muito a Deus, mas depois nas obras e nas ações parece que isso não se reflete muito, verdade. Não é? Por isso a dizer que parece fácil, mas não é. Não é fácil, não é fácil. Mas é possível, lá está. É verdade. Agora, é duro, sim, é exigente, é, mas é possível. É? Abramos já a sua vida, abramos já a sua palavra, não é? Isto só se concretiza se nós escutarmos a sua palavra. Estamos dificilmente a concretizar. Acaba por funcionar como um incentivo, um estímulo, não é? Porque a palavra, como diz lá está a Paulo, não é? Portanto, é viva e eficaz e é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ouvindo-a e ela tornando-se vida em nós, as ações acontecem. Agora, se a palavra entrar a 100 e sai a 5 mil a hora, é difícil. Pois. É muito difícil. E muitas vezes nós procedemos assim. É verdade. Lamentavelmente, não é, seu padre? Neste domingo temos o Evangelho segundo São João. Neste Evangelho, em contexto de despedida, Jesus apresenta-se aos discípulos como a verdadeira videira. É verdade. Temos aqui mais umas imagens e uma carga simbólica. Exatamente. Importante. Na semana passada tivemos a imagem do pastor e das ovelhas. Uhum. E da relação que se estabelece entre o Domingo do Bom Pastor, eles, o chamado, não é? Domingo do Bom Pastor. Aqui temos mais uma visão agrícola, que era a visão do tempo das pessoas, não é? Claro, as com que se identificavam. Com que se identificavam mais, aliás. Jesus Cristo é muito simples e muito objetivo na palavra que quer transmitir, porque tem que adaptar o discurso às pessoas que têm à volta. A maior parte das pessoas era analfabeta. Sim, há e data. Era importante há que data, esta palavra de Deus fosse compreendida pelas pessoas que o seguiam, não é? E Jesus serve-se de muitas destas imagens da agricultura, não é? Aqui no contexto da vinha, da videira e dos ramos, não é? Ele que se apresenta como a videira e nós que somos os seus ramos, e no qual o agricultor é o seu pai, é o nosso Deus e Deus dele, não é? E é curioso perceber que Jesus dá aqui uma aula de poda. quem sabe disto que eu estou a falar percebe e entende e vai perceber o Evangelho deste domingo, não é? A videira, para dar bom fruto, tem que ser bem podada, e é importante cortar os ramos que estão secos e deixar os ramos que estão bons e limpá-los convenientemente para que eles possam dar fruto, e fruto em abundância, não é? E que fruto é este? O fruto é a evangelização. É a palavra de Deus que depois se torna concreta na nossa vida e que nós somos convidados a espalhar a tantos que não a conhecem. Uhum. Não é? Mas para isso é importante que nós nos deixemos cuidar por Jesus, cuidar por Deus. Não nos, nós não conseguimos nos cuidar a nós mesmos sozinhos. Precisamos que Deus faça o seu trabalho em nós. Ele quer sempre trabalhar em nós. Nós é que por vezes não o deixamos trabalhar. Exato. Né? Nós por vezes somos ramos que não queremos ser cuidados por Deus, queremos ser cuidados por nós, mas corremos o risco de os nossos ramos secarem mais depressa do que aquilo que aparenta, não é? E não queremos isso, porque se secamos, não damos fruto. É verdade. E se nós viemos ao mundo, né, como, em primeiro lugar, como homens e mulheres, mas depois como cristãos batizados, é para dar fruto, isto é, para não deixar que a palavra de Deus morra em nós, mas que possa ser transmitida aos outros. Mas para isso, em primeiro lugar, tem que se fazer vida em nós e só depois transmiti-la aos outros. Porque até a videira velha dá bom fruto, não é, seu padre? Até a videira velha pode dar bom fruto, se for, lá está, bem cuidada, bem limpinha, bem regada, não é? Bem lubrificada. Por vezes são as melhores, não é? É verdade. Por vezes é verdade. São as melhores. É verdade. Perdão. Portanto, aí é de facto esta a magia e este mistério, não é? Da palavra de Deus que nos é transmitida em cada domingo. Este não é exceção. Seu Padre, estamos na fase final do nosso programa. Terminamos sempre com uma sugestão. Tem também um tema bem a propósito do momento que estamos a viver. É verdade. Portanto, a propósito do cinquentenário do 25 de Abril de 74. Hoje a sugestão que eu trago é, não podia deixar de ser, o nosso cantor José Afonso, mais conhecido entre os amigos por Zeca Afonso, não é? um cantor de intervenção que soube bem o que era estar preso por ser sedento de liberdade. Ele que foi professor de liceu, quer aqui em Portugal, quer também no ultramar, várias vezes foi preso e depois até mesmo exilado para Paris, onde compôs grande parte das suas canções. Esta canção, o tema é Os Vampiros, foi, creio eu, até composta no exílio, em Paris, onde esteve com outro cantor muito conhecido, o Sérgio Godinho, e depois José Mário Branco e outros. E estamos já a ouvir, em fundo, vamos então ouvir este tema. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo. Tema de Zeca Afonso, seu padre, eles comem tudo, os vampiros, aqui na Rádio Boa Nova também, este tema muito a propósito do momento atual que estamos a viver, que é então a comemoração do cinquentenário do 25 de Abril. Estas são conhecidas canções de intervenção que referiam e refletiam muito aquilo que se vivia no nosso país, não é verdade? De facto, nos ensinou a valorizar o que é este dom e esta graça da liberdade, não é? que nós a possamos usar da melhor forma possível. É verdade, e as canções que tornam assim imortais tudo aquilo que o nosso país também viveu e porque os portugueses passaram. Sr. Padre, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje, das Palavras de Esperança. Nós regressamos num próximo programa. Obrigado eu e obrigado também a todos os nossos irmãos que nos acompanharam neste momento. Chega então ao fim o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Regressamos para a próxima semana. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Bom dia.